O véu negro deste mar, a Seguem duas cordas tristes no meu canto. Prende tudo de pilhafras nas batentes da noite, saudades de um passado que não foi nem há de vir. Nas vozes que me prende o destino azigado de amores imperfeitos que não chegam a fluir. Será que não vês que

mesmo assim eu vou mais uma vez pedir. Diz-me o que é que falhou. Thank you.